Boa tarde. Mais um sábado aqui na sua rádio Arc-en-Ciel 96,2 FM. Sejam bem-vindos ao programa. Mais vale pedir, com Rui Ernes em emissão, durante 3 horas. Esta é a sua rádio de preferência, Arc-en-Ciel 96,2 FM. Mais vale pedir o seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. Rádio Arc-en-Ciel em 96.2. Olá, olá, cá estou eu novamente, aqui é o Dr. Rui Enes, mais uma missão, mais um programa, mais vale pedir. E temos aqui alguém novamente, aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. Olá, boa tarde. Olá. Olá, maninha, então, como é que estás? Estou bem. Que tal correu a tua comunhão? Muito bem. Gostaste da festa? Sim. Foi muito linda, sim senhora. Estavas muito bonita. Então, muito boa tarde a todos vocês. Hoje estou aqui novamente em dupla, eu e a Maria. Maria Torres, ela que vai estar aqui também. Aqui um pouquinho, já conheci aqui um pouco dos comandos da mesa de, aqui do estúdio, para que se comece já a familiarizar aqui com a mesa, para que depois um dia ela fique sozinha aqui deste lado. E o tio do outro, ok, Maria? Sim. Bom, vamos então começar com muita música. Você deixa estar aí. Hoje é o dia 8/6/2024. Já sabe que falta apenas um mesito. É isso mesmo, ou melhor, ontem e antes de ontem era só um mesinho. Já estamos a menos do mês da festa que vamos ter dos Santos Populares ali no Parque Ligue, na Roles, com muitos atores. Eu tenho até já preparei aqui algumas músicas, alguns deles. Vamos lá então aqui dizer quem é que vai estar por lá. O DJ Frankie, está o DJ Frankie, quem mais está mais? Deixa-me ver aqui, o Ruizinho do Acordeão, a Carla Blonda, a Teresa Carvalho, os Maravilhas. Oh Maria, tu gostas muito dos Maravilhas? Sim. Qual é a música que gostas mais deles? As duas. É a Vozinha, não é? E a Mãezinha. E temos também o Gabi Fernandes, a Daniela Marques e o grupo Frequência. E também temos o grupo de bombos, deixem-me ver aqui, os amigos de Portugal, se eu estou em erro, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, então já sabem, em menos de um mês já, vamos estar por lá, no Parque Ligue, no Rolos, esperando você para se juntar um dos maiores arraiais aqui da zona de Orleans, e é também um francês, uma grande festa portuguesa. Contamos com todos vocês lá, já sabem. Quem tiver disponibilidade, como a Cristina falou de manhã, em poder ajudar, tanto, não é só no sábado e no domingo, mas também na sexta-feira e na segunda. Então, contamos com todos vocês. Contactem aqui a rádio por e-mail ou até através de telefone. Através de telefone é melhor durante a semana, para que a secretária o atenda. E bora lá, então, ajudar aqui em mais uma grande festa dos Santos Populares aqui à moda portuguesa, mas em França. Bom, vamos começar com a música, Maria. Sim. Bom, vamos começar. Eu hoje já estive a falar com o Ian Cruz através das redes sociais e vamos começar com ele. Vamos abrir aqui então o bar da música com Ian Cruz e este grande tema musical. Bora aí ficar com a música. Nunca imaginei que te pudesse encontrar. Continuas igual, isto faz-me recordar as loucuras em Havana, Porto Rico, Uruguai. No Brasil fomos samba e surfistas no Havaí. Mas hoje a festa é aqui e eu quero te ver dançar. Estamos livres para sentir, beijar, deixar rolar. Mas acordar contigo, baby, não prometo, porque esta noite é para ver tu, oh, tuas amigas, meus amigos e tu e eu. É para ver tu, oh, FM, la radio qui nous aime. Pois é, pois é, assim ficamos então aqui com Leon Cruz, é bar aberto, ou melhor, estão abertos então aqui o nosso número, que é o 0238434800, onde você pode ligar, não é para o bar, mas é sim para o estúdio da Rádio Arcanciel e participar aqui no Mais Vale Pedir, fazer pedidos musicais ou dedicatórias. Bom, Maria, sabes que vamos ter festa este fim de semana? Sim. E onde é que é a festa? É em Monsoluar. É isso mesmo, é em Monsoluar. Olha, por ser Monsoluar, eu até vou passar a vinheta, porque para a semana que vem também, que é no dia 16, também vai haver uma da Ronda Minhota. Festas populares, é agora neste... Chegamos ao tempo das festas populares, não é, Maria? É isso mesmo, vamos então escutar aqui a publicidade de Soleil de Portugal e depois a Ronda Minhota, claro que sim, bora lá. L'association Soleil du Portugal de Main-sur-Loire organise le dimanche 9 juin un festival folklorique. Ouverture à partir de midi de la restauration où vous pourrez déguster plusieurs spécialités portugaises. À partir de 14h, participation des groupes. Vous y retrouverez le groupe folklorique Ordeias Perdidas de Portugal de Saint-Chéron, le groupe folklorique et leur bombouche ou Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps, mais également le groupe folklorique et leur bombouche de Soleil du Portugal de Main-sur-Loire. L'entrée est gratuite. Alors rendez-vous le dimanche 9 juin au centre de loisirs 34 rue de Blois à Main-sur-Loire. E assim ficamos então aqui com a publicidade de Soleil de Portugal e agora vamos sim ficar com a Ronda Minhota. Coucou, tu viens ao festival? Oui, tu viens ao festival ou pas? Hey, un festival? Mais quel festival? La Ronda Minhota! Le festival annuel du groupe folklorique Ronda Minhota aura lieu le samedi 15 et le dimanche 16 juin prochain. Alors, maintenant, dites-moi quel est le programme. On va danser, il y a du monde, il y a des groupes de Paris. Il y a des groupes et on va bien s'amuser. Mais je commets bacalhau com batata amor. Pour la soirée du samedi 15 juin, l'association organise un grand repas. Bacalhau com batatas amor. Et si tu veux venir, tu dois réserver. Réservation au 06 15 99 41 44. La soirée va être animée. Elle se poursuivra avec le bal traditionnel qui sera animé par... Le groupe Capa Negra. Et l'artiste... Nelson Costa. Les festivités se poursuivent le dimanche 16 juin. Le dimanche 16 juin. Festival folklorique avec la participation des groupes Rancho Casa dos Arcos. Un groupe de Paris. Portugueses Unidos de Savigny-sur-Orge. Estrela Dourada de Versailles. Et bien évidemment, le groupe organisateur. Et pour clôturer le festival, au Bumbus de Castel. Rendez-vous le samedi 15 juin à partir de 19h30 et le dimanche 16 juin à partir de 14h pour le grand festival folklorique organisé par l'association Ronda Minhota. L'événement aura lieu au 328 rue de Fredville à Saint-Jean-de-Bray. Ils vous attendent. Allez les soutenir. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les yeux.

La FM en couleur. En couleur. Peraí, lá ficamos então com Tiro Liro, Tiro Lá, uma música do Prince Tuga, e ficamos então com este grande sucesso, o Prince Tuga que ano passado tivemos na festa dos Santos Populares, ali no Parque Lignerolles, e este ano não vai estar ele, mas vão estar outros artistas que, por acaso, já têm aqui algumas músicas, de alguns deles, ou, aliás, quase todos eles, têm aqui músicas deles, que vão passar durante a nossa emissão. Mas agora, Maria, vamos ficar com a música daquelas que tu gostas muito, olha, diz lá. Conta, qual é a música? Vamos ficar com as músicas da Chula Baia Todas. É Chula Baia Todas, esta música é do grupo de Bomos Baia Todas, chama-se assim o grupo de Bomos Baia Todas. Ele é da Marmoleira. É da Marmoleira, fica ali perto da zona de Coimbra, ali na zona centro de Portugal, onde um dos ensaiadores e tocador de gaita de foles, aquilo que tu já... Agora que estamos a falar de gaita de foles, que tal? Já começaste a treinar? Já. Okay. Já? E safas-te? Mais ou menos. Ah, é bom que treina, que a gaita de foles está lá em casa, já sabes que vai ser para ti, e só tens que treinar bastante. Ela precisa de uma afinação, penso eu não percebo nada da afinação de gaita de foles, mas no mês de julho, agosto, eu vou a Portugal, tem lá aquelas pessoas que tu conheces, que são grandes tocadoras, e vão-te afinar e preparar então a gaita de foles para que tu toques. E vamos então assim, passando à música, Chuva Vai a Todas, Grupo de Bombos Vai a Todas, da Marmoleira, com um grande som para todos vocês, para que não esqueçam as nossas tradições. Bora lá, música. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com este grande grupo de bombos e também com a gaita de foles, que tem um som inconfundível. Tu gostas, Maria, desse sim. som? Sim. É que agora tens mesmo começar a gostar dele. Ainda estás pelo som da flauta, mas consegues, não consegues? Sim. Sim, mais que é? Mais 5 dias, uma semana e já estás uma tocadora. Mais. Mais um bom bocado. E, mas tu também chegaste a ensaiar, a tocar concertina? Sim. E já tocas alguma coisa? Já. Tocas? Um dia qualquer, traz a concertina e tocas aqui. Podes vir tu e os teus dois irmãos, tens mais dois irmãos tocadores de concertina, que fazem parte de que grupo? Do grupo de Marcelo Assara e de Portugal. Exatamente. E tem bons tocadores lá. Tenho um bom grupo de bons também. E já sabe, se você está disponível amanhã a partir do meio-dia, juntos à festa, em Monceloar, lá na Associação Portuguesa. Bom, vamos continuar. E a próxima música é de quem? A próxima música é do Nuno Albator. Albatroz. E o tema musical é Bonita e Bom Dia. Há pessoas que por Nuno Albatroz até nem sabem quem é, Maria. É normal que tu nem se calhar nem conheces por Nuno Albatroz, mas o Nuno Albatroz é o latino que toda a gente conhece. Latino. E o tema, sim, é Bonita e Bandida. É esse o tema. Bora lá então ficar aqui com o latino. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Es bonita y es bandida. Esta grande música. Então aqui do Nuno Albatroz, ou seja, do Latino. Grande música mesmo. Que tal, Maria? Gostas desta música? Sim. É bonita, não é? Vamos então... Vamos continuar com mais música, você já sabe, está aí desse lado, está... eu sei que você está aí com a música nas alturas, ao solinho, está solinho, vocês agora com o sol veio estão se regalando e aproveitando alguns, já, o Tiago já queria ir para a piscina, sabes? Eu já fui ontem. Já foste ontem para a piscina, estava boa a água? Estava. Estava? Fria. Estava boa fria, mas com o calor até... olha, eu não, eu estou a desmontar a minha. Estou a desmontar a minha porque pouco uso. Mas o Tiago já queria ir para aqui, para Orleans, já queria ir com os amigos para a piscina, mas bom, não foi porque ele dorme até tarde. Como é que depois quer ir para a piscina? Bom, vamos continuar com a música. Você está na piscina também? Então aumenta o volume. Pois agora vamos ter uma música que é do Ruizinho, aquele que vamos receber... O Ruizinho do acordeão. Vamos receber aqui no Parque Ligue na Rolas. Isto que será então no dia 6 e 7 do próximo mês de junho, de julho, de julho. 6 e 7 de julho. Vamos ter então a festa aos populares ali no Parque Ligue na Rolas. Isso vai ser um arraial daqueles, não vai, Maria? Sim. Se for como tem sido estes dois anos para trás, que foi os únicos que eu participei, que eu participo por lá e pronto, e ano passado... O ano passado foi foi estrondoso, para mim foi estrondoso, foi uma festa estrondosa. Apesar de vir um bocadinho de chuva lá e um vendaval no final do domingo, mas tudo correu bem, é o que interessa, já as pessoas estavam a ir embora, já estavam mesmo no finalzinho, então Deus disse, pronto, agora vamos lavar o parque todo, e lavou-se, e assim foi. E não correu nada mal, correu muito bem. Este ano, espero então com as previsões do estado do tempo que sejam... no mínimo como ano passado, mas que não venha o vendaval no final. Tu vais, Maria? Não sei. Não sabes se vais, Maria? Eu não te deixo ir a lá nenhum sem ser à festa dos Santos Populares. Bom, vamos então ficar com o Ruizinho Penacova, melhor, não é Ruizinho de Penacova nada, é o Ruizinho do acordeão. Do acordeão. Ele vai estar lá, então, num desses dias, não sei se é no 6, se é no 7, ainda não consegui ver horários. Mas vai estar lá, sim, vai estar lá e vai estar com uma destas músicas. Enrosca, enrosca, você vai enroscar aí desse lado. Tu enroscas, Maria? Estás com vergonha? Não tens vergonha, enrosca, rapariga, é mesmo para isso. A música é para enroscar, dançar, enroscar e se divertir. Vamos lá então à música. Boa noite, vamos para a festa. É disto que o povo gosta. Enrosca, enrosca. Enrosca, enrosca, sem visitar. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Vamos ficar a noite inteira no bem bom. Até ao fim, quero sentir a tua pele em minha roupa, tua boca em minha boca, ficar enroscado a ti. Não me demores, eu já estou à tua espera, pois esta noite nós vamos fazer furor. Quando ficar acumulado à tua cintura, vai ser uma loucura, todos vão olhar para nós. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Enrosca, enrosca, sem hesitar. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Vamos ficar a noite inteira a bailar. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Enrosca, enrosca, e curto o som. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Vamos ficar a noite inteira no bem bom. Vamos dançar juntinhos à luz do luar. Quero sentir o teu perfume em meu corpo, colar-me ao teu rosto, perder-me em teu olhar. Não te demores, eu já estou à tua espera, pois esta noite nós vamos fazer furor. Quando ficar do lado da tua cintura, vai ser uma loucura. Todos vão olhar para nós. Enrosca, enrosca, o povo gosta. Enrosca, enrosca, sem hesitar. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Vamos ficar a noite inteira a bailar. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Enrosca, enrosca, e curta o som. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Vamos ficar a noite inteira no bem bom. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. E assim ficamos com Enrosca, Enrosca, com o Ruizinho do acordeão. É grande a música, sim senhora. Vamos agora ficar com quem, Maria? Olha-me só aquela... A Maria adora esta música. E hoje já nem digo mais nada, agora é tudo contigo, só dizes... Bora à música. A próxima música é dos Maravilhas e o tema Mãezinha. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, assim ficámos com uma das músicas, e não vamos ter outra, uma das músicas dos Maravilhas, Menzinha. Esta música, a Maria adora esta música, não é, Maria? Sim. Gostas muito dos Maravilhas? Gosto. Sabes que eles são da nossa terra? Eles são de Sampaio Dentas. Isso mesmo, mas é lá na parte de cima de Sampaio Dentas, porque nós fazemos uma divisão, não sei porquê, uma divisão de Sampaio Dentas, da Nacional 13 para baixo, para o lado da praia, é Guilheta. E para o lado do monte já é Sampaio de Cima, é Lugar do Monte, é o Terceiro Mundo, tem vários nomes, não sei porquê. Lá para baixo é só Guilheta, não há mais nada. E lá para cima tenho um monte deles, um monte de nomes, e eles então fazem parte aí da parte de cima de Sampaio Dentas. Bom, vamos continuar com que música? Agora vamos ficar com qual música? Ah, é mesmo essa, Maria. A próxima música é do Jorge Ferreira e o tema musical é Beira dos Namorados. Vamos então a isso. Estrelas no céu correm, todas numa carreirinha, Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ok, assim ficamos aqui com a Vira dos Namorados Jorge Ferreira. E vamos então ficar com mais uma participação. Maria, trata lá então do pedido musical. O pedido musical vem da parte do meu pai, o Hélio. E diz, olá Maria, diz ao tio para pôr a música da Cara Linda, não saias da rua, para ti e para a mãe. Ok, bora aí. Cara linda, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Há muitas estrelas no céu, mas só uma ao pé da lua. Há muitas caras bonitas, mas nenhuma como a tua. Há muitas caras bonitas, mas nenhuma como a tua. Cara linda, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua. Cara linda, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Como a tua. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Pois é, e assim ficamos então com o pedido musical de quem era, Maria? Eu até já me esqueci. O pedido era da parte do Hélio, meu pai. Ok, e dedicava a música para mim, não era? Pois. Não. Que bom. Ah, então obrigado, Hélio. Era uma música então dedicada à parte do papá para a esposa e para a filhinha que se encontra aqui na minha companhia, aqui na sua rádio, na Rádio Arc-en-Ciel. É isso mesmo, deixa estar por aí. Já estamos então quase nas 16 horas e já passou uma hora. Estás a ver, Maria, como isto passa tão rápido. Bom, vamos então a mais uma participação. Chegamos à parte do Gilmar. Gilmar, para ele um grande abraço. Ele que diz que está num hipermercado que é nosso aqui. Costuma contribuir, que é o Pania do Mundo. Eu não sei se vou estar a fazer um avetismo, uma publicidade sem ter que a fazer, mas então Gilmar, ele ligou de lá e diz que eu quero uma música, o bacalhau quer alho, e esta música é então do Saúl Ricardo, e vamos lá ficar com o bacalhau com alho, ou quer alho. Bora aí a música. Como é

pena e o juízo quando lhes dá o cheiro à rapariga. Um craveiro numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que está aí a meio passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que está aí a meio passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. E assim ficamos então aqui com esta musiquinha de Lisboa. Já me cheira a Lisboa. A Maria, cheira-te a Lisboa já? Sim. A mim cheira-me também muito às férias. Bom, vamos continuar aqui com os pedidos musicais. Agora o Sr. Humberto ligou para aqui. Diz-me ele, quer uma música? Acabei de dedicar a um amigo dele que também tem mota. E a música é dos Ganda Malucos. O palpito, é isso mesmo. Vamos então escutar esta musiquinha. Obrigado, Sr. Humberto, um grande abraço para si. Força aí com É Palpito dos Ganda Malucos. Não sabia que me querias conhecer. Vou ter contigo num carro de bois. Sim, eu sei que queres o meu nome saber, mas o Chico meteu-se entre nós dois. Chico, Chico, Chico. Tu, se te chamas Paula, então és Paulita. Se te chamas Ana, então és Anita. Que por acaso rima com batata frita. Meu nome é Poppy, não é normal. Poppy parece nome de animal, mas é bem melhor que Maria Leal. É Popito, é o nome lindo e engraçadito. Poppy para os amigos, para as amigas é Popito. Ela quer Popito, mas anda com o Chico. É Popito, é o nome lindo e engraçadito. Pop para os amigos, para as amigas é Popito. Ela quer Popito, mas anda com o Chico. Se eu apanho o Francisco, dou-lhe um safanico. Raios, parto ao Chico. Já estou a ficar chateadito. Vem-me buscar uma mini ao frigorífico. Estou farto de estar aos gritos. E traz-me um pacote de Cheetos. Pedi-te pão com queijo bem dar-me. Eu sei que estás pensando. Não há comida para o Poppy, que ele está engordando. Sabes que para mim um coração também é bem bom. Assim rechonchudo como esse teu bumbum. Dá comidinha ao Poppy, ai que bem que sabe. Não quero, não quero, não quero que a comida acabe. Já não tenho cerveja, traz-me para aqui a grade. Trazo maçãs de atum e um prato de feijão frado. Popito, Popito, sou um menino bonito. Quando faltar a luz, espera um pouquinho. Em vez de ficar sentada na mesa, anda ter comigo que eu tenho a vela acesa. Popito, Popito, sou um menino bonito. Quando faltar a luz, espera um pouquinho. Em vez de ficar sentada na mesa, anda ter comigo que eu tenho a vela acesa. É Popito, é um nome lindo e engraçadito. Popi para os amigos, para as amigas é Popito. Ela quer Popito, mas anda com o Chico. É Popito, é um nome lindo e engraçadito. Popi para os amigos, para as amigas é Popito. Ela quer Popito, mas anda com o Chico. É Popito, é um nome lindo e engraçadito. Popi para os amigos, para as amigas é Popito. Ela quer Popito, mas anda com o Chico. É Popito, é um nome lindo e engraçadito. Popi para os amigos, para as amigas é Popito. Ela quer Popito, mas anda com o Chico. É Popito. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Pois é, Popito, esta grande música. Senhor Humberto e o pedido musical dele. Então, obrigado, Senhor Humberto. Ganda malucos com o tema musical. É Popito. E ficamos assim com essa música. Eu já tenho por aqui mais alguém. Olá, boa tarde. Boa tarde. Mais vale pedir. Boa tarde, Rui. Temos então aqui o Léo de Betas. E ele também faz o seu programa às quintas-feiras, das 15 às 8, o Big Show. O Big Show. E eu já tive a oportunidade de te ouvir. Gostaste? Gostei. Boa. Gostei. E por acaso, tu vais lá. Vais e vais muito bem. Obrigado, Rui. Nada, nada. Sempre quiseres, aos sábados, já sabes, podes aparecer por aqui. Sim. Falámos um pouco. Que tal a Maria também está cá? A Maria. A Maria tem que passar para o lado aqui e eu vou ir para a torreira. Boa. Começar a ver estes botões todos, ver se ela. Ah, Maria, que dizes? Sim. É, para começar a familiarizar aqui com tanta tecnologia que a Rádio Arc-en-Ciel tem. Não tem nada aí, ah, Maria? Não ficas com medo, não? Não, não faças como eu, que até suava. Eu ainda suo. É ainda? Sim. Não tenho. Às vezes dá um branco, se esquece. Sabes o que é? A minha, o que me causa mais confusão é, estou a passar, não é? E está quase a acabar uma música e tenho que colocar outra, que eu ponho tudo manual. Está com o telefone. Ei. Eu tenho que parar a mesma pessoa. Espera. Para que coloque outra música e fale. Sim. Entre elas, que eu gosto de falar entre as músicas e depois então atender o telefone. É só essa parte, que de resto eu sinto muito à vontade aqui com toda a parte do estúdio. Boa. Bom, vamos então ficar aqui com uma próxima música, que é do Gabi Fernandes. Vamos recebê-lo também. Gabi Fernandes, muito famoso lá em Angola. Ah, é? Sim. Vai estar cá, na Festa dos Santos Populares. Eu até já pedi também, caso ele esteja cá, para passar no Big Show, porque é muito famoso. E algo que me desperta muita curiosidade no Gabi Fernandes é que, desde que eu conheci o Gabi Fernandes há 27 anos atrás, continua igualzinho, sempre charmoso, sempre sem barba, sempre liso, sempre bonito. Aí ele cuida muito da imagem, cuidado. Tem uma imagem muito, a cuidar. Muito bem cuidado. Tem que cuidar da imagem. Já eu, olha, eu sou um pouco desmazelado. Para quem me conhece sabe que eu detesto cortar a barba. Eu, sim, se puder cortar a barba três semanas ou de mês a mês, eu corto. Não é, não gosto muito de cortar a barba, não sei porquê, não gosto. É muito difícil ser fiel a uma imagem nossa. Eu também às vezes deixo a barba, às vezes corto, às vezes é o cabelo, às vezes deixo crescer, às vezes corto, mas o Gabi está sempre assim, sempre lisinho, sempre fofinho. Sempre bem pipi. E chegou a hora. É a próxima música dele, Gabi Fernandes. Vamos então ter o privilégio de o ter ali no Parque da Liga nas Rolas. Ele que vai atuar para todos vocês, ouvintes aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Por isso, é o dia 6 e 7 de julho, no Parque Ligner Rolls, a Festa dos Santos Populares com a Rádio Arc-en-Ciel. Vamos ter por lá vários artistas. Um deles é, então, Gabi Fernandes. Bora lá ficar com esta música e chegou a hora. Chegou a hora. Crianças, chegou a hora. llegar. O amor vai chegar. E a dor vai ter de acabar. O amor vai chegar. E a dor vai ter de acabar. Pois é, assim ficamos então aqui com chegou a hora de Gabi Fernandes, quando vamos ter a presença dele. Que bom, eu já estou à espera que venha o dia 6 e 7 de julho. E também o 26. 26? Sim, é quando eu vou para Portugal, vou de férias. Ah, ok. Vai passar lá o verão. Claro, vai ser um mesinho lá. Um mês? É, bom, olha, tenho que começar a trabalhar no dia 27 de agosto. No dia dos meus anos, imagina, vou começar a trabalhar numa terça-feira, dia de anos. Eu acho que vou ficar doente, eu já disse ao patrão que se calhar vou ficar doente. Bom, vamos continuar aqui um pedido musical que me chegou através da Anabela. Que é Anabela? Anabela, deve ser a Anabela, a nossa secretária. Está a pensar em mim. Tá, Anabela, uma beijoca para ti, se estás a pensar aqui no Rui. Bom, vamos. A próxima participação é da Flor Bela Torres. Isso mesmo, a Flor Bela Torres, a dela me pedia aqui. Como é que ela me diz aqui? Se pudesse passar a música, havíamos de ir a Diana. Ela pedia uma que é do grupo Zé Pereiras de Antas, mas está com mau som. Então, ela mandou-me outra. Mandou-me outra que tem um som muito melhor, claro, a Amália Rodrigues, e vamos então passar a escutar a Amália Rodrigues com o Havíamos de Ir a Viana. Conheces a festa de Viana do Castelo? Não. É a maior romaria portuguesa. Eu vivia em Viana, em Angola. Pois, mas Viana de Angola e Viana do Castelo não tem nada a ver. Não, claro. Nadinha. Olha, Viana do Castelo tem mar, tem rio, tem praias. Tem montanha. Viana não tem, lado não tem praia, só tem rio, não tem castelo, só tem rio. Depois em Viana do Castelo do que há não falta nada, acredito. Não falta nadinha. Bom, vamos então ficar aqui com a Amália Rodrigues. Obrigado à Flor Bela Torres e bora aí com a música. rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Fantasia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, devemos de ir a Viana. Au 02 38 43 48 00. Pois é, assim ficamos então aqui com o pedido musical que nos chegou da parte da Flor Bela Torres, onde ela me dizia: se puderes passar a música, devemos ir a Viana para todos os imigrantes. Prontos. Então, obrigado, Flor Bela, uma beijoca para ti. Nós vamos continuar agora com a próxima participação, que é de quem? De quem é? Diz lá, Léo. Esta é de João Luís Guerra, Entre Estrelitas e Duendes. É uma dedicação, recebemos aqui uma mensagem que eu pedi à Maria, que é para ler. Maria. Olá, eu sou o Zica. Pedro queria fazer uma dedicatória para a minha amada Jane Moraes, que faz anos no 11 de junho, e para a minha filha Daniela Pedro, que completa o hoje 17 anos, e forte abraço. Então, espera aí. Quem é que... Hoje há um aniversariante? Sim. Então, hoje há um aniversariante. Ora, sim, senhora, eu essa parte não tinha visto. Tá bom, então para aniversariante. Agora vamos ficar com este tema, mas já a seguir. Vamos ficar com uma música de parabéns, então. Tanto para a Jane Moraes como para a Daniela Pedro. Boa. Agora vamos ficar com essa música, que foi um pedido musical. E depois vamos ficar com uma música de parabéns que irei passar eu, então, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Arcancial. Boa. Por aí, então, ficar com o João Luís Guerra. Viviré tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hadas en amor. Me tosté tus mejillas como el el sol en la tarde, se descabra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida en couleur. En couleur. Pois é, pois é, assim ficamos aqui com esta lindíssima emoção. Quem é que escolheu a música? Foste tu, Léo? Foi a pessoa que pediu uma dedicação, foi o Dico Pedro. O Dico Pedro. Sim, sim, sim, Pedro, senhor, a mandar aqui uma mensagem para a sua amada, Jane Moraes, a sua filha. A Jane Moraes, que fará anos no dia 11, mas a Daniela Pedro, que completa hoje 17 anos, um forte abraço. Então, se a Daniela hoje está de aniversário, e temos também o Afonso, que é filho do Carlos Rolo, um ouvinte assíduo também aqui da Rádio Arcanciel, e ele, boa, também faz aniversário. Eu tenho esta próxima música de aniversário para todos vocês. É uma música infantil, eu gosto, porquê? Porque ela está... É infantil a ser... Vocês vão gostar da música. Ali, sim. Porque ela fala em várias línguas. É só por isso que eu gosto dela. E é engraçada depois, não é aquele parabéns a você, tipo isto. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Ainda assim, eu gosto mais desta. Então é para vocês. Se você faz aniversário, não esqueça. Manda aqui uma mensagem, liga para a rádio e participa aqui no Mais Vale Pedir. Então para o para a Daniela Pedro e para o Afonso, que vem uma musiquinha de aniversário. Bom aniversário para vocês e bora lá aproveitar a vida. Que venham muitos mais. E ficamos aqui com essa musiquinha. Então gostaste, Léo? Muito, super, super. Parece Donald. Mas não é o Trump. O patinho. O patinho, era o pato Donald, não era? Ele tinha assim a voz, sim, tinha. Também tinha o Tico e o Teco. Lembra-se aqueles dois quilinhos que dava aos domingos de manhã, onde nós vinhamos a correr. Sabes que nós para ir à missa, eu quando era, tinha a idade. Que idade tens, Maria? 11. Era por aí. Quando tinha 11 anos, a igreja que nós frequentávamos fica a 2,5 km de Trias. Nós tínhamos que sair uma hora antes para ir, porque ir íamos com pouca vontade, mas para vir vinhamos a correr. Porquê? Porque dava o Tico e o Teco ao domingo de manhã, por volta das 11 horas. Nós sabíamos, saímos da missa às 11, às 10. E, ou melhor, saímos, era a missa das 8 às 9, íamos à doutrina, e depois da doutrina dávamos a correr 3 km até casa só para ver o Tico e o Teco. Tu vês, a nossa infância não tem nada a ver com as de agora. Bom, vamos. Ai sim, então conta-me quem carro rolo. Porque diz ele aqui numa mensagem, mas já há mais gente que faz anos hoje. Estou a ver, então Bia.

Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. E assim ficamos aqui com o Gente a Capa Raízes, um grande tema musical deste grupo. E vamos já para a próxima música. Maria, quem é que temos por aí? A próxima música é do Daniela Henrique. E o tema musical é Dança, Dança Comigo. Eu só danço amanhã, tá? Na festa lá do Monsoar. Só danço amanhã, hoje não. Eu acho que ainda me vou preparar de noite para dançar um bocadinho amanhã. A ver. Eu não quero é que tu me pises os pés, tá, Maria? Mas eu danço contigo. Tá. E sabes quem é esta Daniela Henriques? Esta Daniela é uma atriz, ou melhor, é uma cantora que vai estar connosco ali na nossa festa... Dos Santos Populares, exatamente. Vamos ver então como é. Eu não conheço muito aqui as músicas delas, algumas já escutei, mas bora lá. Vamos então ficar a conhecer mais cantores, assim como já tenho conhecido alguns ali da parte do Big Show. Ah, sim, sim, bora lá então continuar aqui com Daniela Henriques, Dança, Dança com a Maria. Ah, não é com a Maria, Maria que vai dançar comigo. Bora lá a música. Pois é, vocês podem não acreditar, mas eu já estou todo pisado. A Maria agarrou-se a mim, pisou-me os pés todos. Não foi, Maria? Bom, vamos continuar. Não foi nada. Vamos então continuar com a próxima música que a Maria... Maria, eu já nem digo nada disto. É melhor não falarmos. Olha, é melhor não dizer nada. Vamos deixar a Maria. Vamos deixar a Maria. Maria, diz-me lá, conheces? Sim, a próxima música é dos Maravilhas, é Tô Bozinha. chegar. Já passamos a fronteira, agora é sempre, sempre a andar. Oh, mais uma hora e pouco e já aqui estamos para jantar. Você já pode juntar aí a nossa família toda. Si j'écris aujourd'hui, c'est pour parler de mes souvenirs d'enfant. Et scooters qui usent bon, vous êtes au car qui te font vibrer le coração. Vamos lá, Portugal, toca dançar. Põe minhas mãos no ar, a festa de frigim vai começar. Quero ver todo mundo a bailar. O foguete a bater, o corpo a tremer, a Maria a dançar. En couleur. En couleur. Pois é, então ficamos assim aqui com a... quem era, Maria? Os Maravilhas. E o tema musical era da nossa avózinha. Da avózinha. Pois é, e agora está a Maria aqui nos comandos. Maria, não tem vergonha, não tenha medo de mexer, o tio está-te a explicar. Agora vamos ficar com a próxima música, que é... do José Malou e da Ana Maloa, e o tema musical é Amor Divino. Prontos. Bora lá então a música. Eu sou abençoada na minha vida. Tu és quem eu chamo quando nem sei quem sou. Pai, será que sabes o quanto estou agradecida? Cada passo teu sempre foi o que me inspirou. Quando sinto saudade do meu lugar, corro para te abraçar, para ver o teu olhar. Levaremos nossa vida a cantar, seguimos nosso caminho, ninguém pode separar. Por ti meu amor é viver, por ti vivo a vida sorrindo, por ti minha alma canta com a mesma chave. És meu sangue, tu és vida, és o meu farol quando eu procuro a direção. És cumplicidade, és minha filha querida, eu estarei aqui para te levar pela mão. Quando sinto saudade do meu lugar, como para te abraçar. Sorrindo por ti, minha sorrindo por ti. Este é o destino de quem se ama. Este é o destino de quem se ama. Este é o destino de quem se ama. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et a próxima música é da Cristina Sá, companhia, e o tema musical é Ouvira Mora no Minho. Quiseram-no casar com a chuva picada. Essa paz ninguém lhe tira. O rebelde duvida, não quer namorada. Quando ele chega à roda, todos vão na moda de arranjar um par. Vive entre gerações, no Minho e regiões que o saibam amar. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ficamos agora com a Cristina Sá e companhia, com o tema musical Ouvir a Mora no Minho. E a próxima música é da Lina Neto Fiat e a do Fernando Correia Marques. E o tema musical Rouba o Meu Coração. Que eu estou a trabalhar. Sou uma mulher fardada e se não for respeitada, vou ter que o autuar. Que mulher tão imponente, mas

arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Pois é, assim ficamos aqui com Roncos do Diabo e a Maria aqui nos comandos da Rádio Arcanciel. Ela está com jeito, não está, Leo? Está, claramente. E está documentado, isso agora ficou tudo filmado. A Maria está pronta. Está pronta para ficar nos comandos aqui da Rádio Arcanciel. Então, dupla. Maria, é isso mesmo. Vamos. Isto agora nos próximos programas, Maria. Tu ficas aí desse lado, depois. Dali a uma hora e meia trocamos, fazemos uma hora e meia, um de cada lado. Pronto. E assim dá para eu interagir com notícias e com os ouvintes, claro. Tá. Não é só música. Também temos que dar novidades, aquilo que acontece no mundo e na França e em Portugal, no nosso lindo país. Bom, assim ficamos com Roncos do Diabo. Roncos do Diabo, uma grande música, Baile das Oliveiras. E agora vamos ficar aqui com mais uma das convidadas para a Festa dos Santos Populares, que é no dia 6 e 7 de julho, ali no Parque Lignerolles, com a Rádio Arc-en-Ciel. E é Carla Blondi. E o tema musical, qual é? O tema musical é Já é de Manhã. Não, não é, não é. Já são quase 5 e 14... Não é amanhã, é agora mesmo que vamos ficar com Já é de Manhã, um tema musical da Carla Blondi. Mas esta música não era para ser a Cristina a passar no Portugal no coração. No coração. Já é de manhã, ela começar a emissão dela. Oh, já é de manhã, estou por aqui com mais um programa Portugal no coração. Essa é que era, oh, Cristina. Já era de manhã, Cristina. Bom. Vai lá então ficar, não foi de manhã, é agora à tarde com aqui o Mais Vale Pedir. Bora aí a música. A música, ela não quer ir, a música, eu vou dar um empurrãozinho aqui. Yeah. Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Pois é, pois é, pois é. Assim ficamos com a Carla Blondi. Ela já era de manhã, mas bom, ela veio atrasada, veio um sol à tarde, não faz mal. Maria, não, tu não te importaste nadinha, olha, não? Não. O que interessa é vir com muita música. O Léo está ali a ler. O que é que estás a ler, Léo? Estava aqui a ver o fiche que a Carla Blondi está a fazer. Ah, ela está... a piscar os olhos. Está a, a dar uma piscadinha. Sim. Bom, vamos, vamos então continuar com música. O próximo vai ser para celebrar. Vamos celebrar com Liano Cruz mais uma vez. Hoje já passámos aqui o Bar Aberto, abrimos com ele aqui este programa Mais Vale Pedir, e agora pronto, vamos continuar a celebrar. Você se quer celebrar, e se por acaso tem uma empresa, é isso mesmo, vamos lá falar com coisas sérias. Se tem uma empresa e quer fazer publicidade e quer ajudar a patrocinar então a Festa dos Santos Populares, ligue aqui para a rádio e fale com a Anabela, que é a secretária, e você então pode também ajudar a E ter a sua publicidade lá na festa, então, ok? Isso também pode ser que resulte a publicidade da sua empresa para que tenha mais trabalho e mais clientes, que, o que é sempre bom. Fazer publicidade é sempre bom. Bom, vamos continuar então aqui com Celebrar, de Liano Cruz. Oh, c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, pois é, assim ficamos então aqui com o Leon Cruz, celebrar esta grande música. É potente, o Leon Cruz é potente, é muito potente. Bom, vamos então agora ficar com mais uma música, mais uma de quem nós vamos receber então na nossa festinha. Já sabe, se for empresário, não se esqueça, se quiser fazer publicidade à sua empresa, liga aqui para a rádio. Eu agora não sei o número do escritório, ali da parte do escritório, só dos pedintes. Mas liga então para aqui amanhã, não, na segunda-feira. Liga para cá a partir das 9 até às 17. Liga para cá e então adquira aí o seu lugarzinho para que você possa fazer publicidade à sua empresa e participar e ajudar também ali na festa dos Santos Populares. Exatamente, Santos Populares aqui com a Rádio Arc-en-Ciel. Bora lá continuar aqui com Teresa Carvalho. Mais uma participação nessa grande festa dos Santos Populares. Bora aí à música. Machado. as tábuas do meu caixão. Povo que lavas o rio, que talhas com o teu machado, as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Mas a tua vida não. Sei que o Léo cantava tão bem. Ah! Maria, alguma vez já viste o Léo a cantar fado assim? Não. São grandes músicas, não? Sim, senhora, sim, senhora. Aqui a Teresa Carvalho, grande voz. Bom, nós vamos ficar aqui com as novidadezinhas que não são assim tão boas quanto parecem. Porquê? Porquê? Porque vamos falar de tempo. Exatamente. Eu estive aqui vendo pela Meteo France, aqui na zona de Orleans. Vamos já para amanhã. Para amanhã vamos ter então. Vamos ter o telefone, é o que eu gosto. Adoro isto. E já sei quem é. E vamos então para amanhã ter aqui muito solinho, 19 graus de máxima para a zona de Orleans. Depois temos 7 dias, onde a partir da quarta-feira já dá com alguma chuva, na quinta também, e na sexta também. E durante os próximos 15 dias só não irá chover. Domingo, segunda e terça. Depois vamos ter sempre muita chuva, mas as temperaturas aumentando até aos 26 graus aqui na zona de Orleans. E agora sim vamos continuar com a próxima música. Esta aqui é de Mãe Querida, uma música de Marante. E já vou atender aquele telefoninho, mas como está ali a ligar. Bora aí então a música. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. E vamos então continuando com mais música. Agora vamos ficar com a musiquinha. Esta deu um bug, vocês notaram que a música fugiu? Fugiu, mas fui a correr muito depressa atrás dela e não a consegui apanhar. A única que eu consegui apanhar foi esta música. Eu vou-vos mostrar aqui uma música que é também daquele cantor que eu costumo usar muito quando é a minha música de saída. É dos Europe, mas é Carey esta. FM, la radio qui nous aime.

tirei da minha frente o rosto do fel. Cada vez que ele me veja mais ameaçada, as penas das suas asas são o meu quartel. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante, a luzinha que me guia pelo menor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim. Pega bem de perto todos os meus passos. Olha por mim. Não deixa ninguém. C'est du soleil toute la journée. Pois é, assim ficamos então aqui com a Mónica Sintra e vamos agora fazer então aqui a próxima participação que nos chega da parte do senhor Elísio. E ele não pediu a música, ele pediu uma música, eu apanhei uma música para nós. E o senhor Elísio também esteve ausente, como eu, na semana de trás. Pois é, temos compromissos, às vezes não dá mesmo para vir. E o senhor Elísio também não pôde mesmo escutar. Mas não faz mal, senhor Elísio. Nós vamos continuando e sempre que você puder, escute, assim como eu escuto, eu imito e estamos sempre por aqui, sempre que disponível, estamos sempre por aqui ligadinhos uns aos outros. É isso mesmo, vamos então continuar. A próxima música é uma música de Carlos Paião com tema musical Playback, por aí, para todos. Olha, pois é, assim ficamos aqui em playback com uma música então para o Sr. Elísio. Sr. Elísio, um grande abraço para si, espero encontrá-lo amanhã lá na festinha então dos do Soleil de Portugal. Bom, e a Lia Maria e o Léo de Betas. Eu gosto do Léo de Betas, Léo de Betas. Bom, vamos às despedidas porque de uma tarde eu também já saí de missão. Boa, muito obrigado Rui, obrigado mais Valdo Tudir, é um prazer enorme estar aqui, sempre no programa do mestre, do meu mestre Rui, e também, pedir... e também pedir aos ouvintes a continuarem a nos fazer companhia durante as emissões do Big Show, todas as quintas-feiras das 15 às 18 horas, página oficial do Facebook Big Show. É isso mesmo. Vamos, Maria, despedir também? Ou não queres despedir? Queres ficar cá para amanhã? Para depois de amanhã e até para a semana? Não, vou-me despedir. Então, vai, gostei de estar aqui hoje. Para a próxima vez, se calhar estou aqui, mas não sei se é esta vez ou para a próxima que não vou poder vir. Uhum. Vamos ver. Ok. A Maria vai ter um sábado que não vai poder vir, vai ter uma comunhão. É isso? É isso mesmo. Eu também tive a tua comunhão, olha também no mim. É isso mesmo. Então, Maria, obrigado por teres vindo hoje e espero que continues vindo muitas mais vezes. Tu tens jeito para isto. E vamos então nos despedirmos de todos e bora lá com mais uma musiquinha. É isso mesmo. Roberto Carlos e as baleias. Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos.

nacional. Longe da vista, perto do coração. São 5 horas em Portugal continental e na Madeira, 4 nos Açores.